Será que você nunca viu tão perto e nunca percebeu um clima entre você e eu? Tão fácil de você notar, eu nunca tentei esconder tudo que eu sinto por você. Cadente de amor entrar pela sua janela. Será que você nunca viu tão perto e nunca percebeu um crime entre você e eu? Tão fácil de você notar, eu nunca tentei esconder que eu sinto por você. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma cadente de amor entrar pela sua janela. Não sei se você vai lembrar, eu fiz você morrer de rir quando chorava por alguém. Aquilo que eu nunca falei, as coisas que eu guardei em mim, medo de perder você. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Aquilo que eu nunca falei, as coisas que eu guardei em mim, por medo de perder você. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Lua, oh lua, manda o meu beijo pra ela, manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela. Manda uma estrela cadente de amor entrar pela sua janela.